capa 5093. Estou no 1093, está em contato radar, passa a altitude de 2.400, câmbio. Estou 1.613. Salvador, muito boa noite. Gol 1885, tá próximo ao ponto 0 da 10, pronto para decolar. 1885 autorizado, alinhar e decolar, o vento de 1.80 graus, 1.09. Sente livre a linha e decola da 10, gol 1885. Torre, o Gol 185 solicita manter mais um minutinho, só para terminar de chegar a cabine, por favor. Ok, gente, está livre. Chama para ingresso. Pronto, Gol 1885. Livre a linha e decolar, vento 1.80 graus, meia dúzia mais. Livre a linha e decola, barra 0, Gol 1885. Revista Gole, transição Gonza, aguarde cópia. Guardando a sua escuta. Pronto para cópia? Afirma. 4071, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whiskey 58, saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5027, coteja. Autorizado 360 para Campinas, via Upper Whiskey 58, decolada 10, curva à direita, Gole, Gonza. 119.8 ao controle, 5027 as pontas. 4071, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Sente, 4071. Ciente. 310, Recife, 350. Sente, 6310, 350, Recife, aguarde cópia, saída prevista, pouca transição Aracaju. Copiado, na sua escuta. O 613, chame o centro, frequência 1288, caso negativo 1264, informando desvio. 258-264, obrigado, boa noite. Boa noite. 398, cruza 185, abraço. Cono 398, Salvador, via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 096. Ajuste no 096 para 2000, via Mari, no 398. Controle Salvador, gol 1885, boa noite. 1885, controle, boa noite, contato radar. Gente. Zero, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5032, coteja. Ciente, autorizado nível 350 Recife, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda no perfil da Puca, transição Aracaju, 119.8 ao controle, 5032, transponder. 6310, cotejamento correto, chame para prospeccionamento. Obrigado, senhor Lourenço. Stan 3152, pode voar direto, Duna? 3152, cumpra Star Mari. Ciente. Uno 885, chame Recife 1288, caso negativo 264. 1288, caso negativo 1264, gol 1885, obrigado. São 3152, ITAP, autorizado aproximação, aguarde transferência. Guardando transferência. Salvador, Guardião 02. Guardião 02. Guardião 02 está aqui no estádio do Barradão, ele marque 1950 de Sintra, radial 289 de Salvador. Pessoal de Aproal Litoral, para prosseguir, para cruzar o campo, para o setor de Lauro de Freitas. Ciente, prossiga para o litoral a 500 pés, Guardião 02. 500 pés, na disputa permanente do controle, Guardião 02. Salvador, boa noite, Titãs 3455, 360 Campinas. 3455, temos o 340 aprovado, aceita? Aceita. Gente, autorizado com fins, nível 340 via Upper Whisky 58. Saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5033, coteja. É, autorizado 340 pela Upper Whisky 58, subida Gole Gonza, decola pista 10, curva direita, 19.8 controle, 5033, transponder, 3455. 3455, cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. Tá lá. Em repouso, pista no zero. Pista ainda um pouco molhada, vento 1.80 graus, 8 nós. Ok, ciente da pista, com trem baixado e travado. Livre o pouso do TAN 3152. O senhor abandonou, está? Não, nós estamos indo agora para L. Neve, para o 368. Ah, sim, mas eu não autorizei o Renave 368. Desculpa, eu perguntei, é o ILS que está funcionando, confirma? Afirmativo, foi autorizada a via chegada a Mari, né? A chegada a Mari vai levar o senhor até a Duna. Em Duna o senhor intercepta o localizador. Ah, porque tem informação que eu tinha que o localizador estava fora. Então tá, já estou falando aqui para a gente, então na rua de Duna e para o localizador negativo. Controle Salvador, Guardião 02, no litoral, próximo a Itapuã. Guardião 02, chame a torre agora, a frequência 1186, Guardião 02. 1186, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02 da presença, autorizado direto esquerda para a final, Pátio Gré, informe na final, Guardião 02. O Guardião tem intenção de cruzar o campo, contra o setor de Lauro de Freitas, está seguindo aí como passando aí pela Ruta 7. Ah, ok, então não vai prosseguir para o pouso agora não, né? Vou seguir aqui no patrulhamento preventivo, que é autorizado aí para Lauro de Freitas, vira do Atlântico, na escuta da torre. Ok, está autorizado dar presente aí, tomar prova para Vilas, na minha escuta, cruzando aqui sobre a cabeceira 1-0, o estado do coco você preferia? A escuta da torre cruzando pela 1-0, atento à esteira, guardião 02. Confirme, está sem o Glide, o ILS? É afirmativo, capitão. Está sem o Glide já há algumas semanas e vai perdurar por muito tempo. Estão estourando a cabeceira. Tem uma obra na cabeceira, por esse motivo, o deslocamento da cabeceira está em 90 metros. Está durando meses já. Por esse motivo, a gente é obrigado a desligar o Glide, porque é um procedimento de precisão, né? Se a gente desloca a cabeceira e mantém o Glide, você já viu o problema sério que teríamos? Aí nós desligamos o Glide, deslocamos a cabeceira em 90 metros. Então, só completa a aproximação sem Glide. Ah, afirmativo, tá, não tem problema não. Mas eu acho que perfil aqui cabe mais pra aeroneve, né, dá até um teto menorzinho, uns 60 pés a menos. É que eu entendi que a Mario prosseguiria depois pra aeroneve, entendeu? Seria, assim, a princípio, seria o ideal. Mas como o teto tá alto, realmente, pode ser o ILS. É, mas não tem nenhum problema com relação ao aeroneve, não. Mas para isso as aeronaves têm que nos informar ou solicitar pelo menos, né? E a gente autoriza a via chegada à mar e a via chegada à mar leva até Duna, em Duna e ILS sem glide para pouso. Se as aeronaves solicitar anteriormente, normalmente é autorizado. Agora, por exemplo, se eu estou passando Duna, vão checar o trem e chamar a torre em 1186. Sim, 186, muito obrigado aí, desculpa mais uma vez. É. Torre em Salvador, é o gol 1398, muito boa noite. 398, avistado final, cheque o trem e livre pouso, pista no zero. O vento 180 graus, 10 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Cheque de livre pouso, gol 1398. Chama para o táxi 3455. 3152, táxi via Alfa Índia, portão número 3. 3152, está antes da Juliette. Sim, 3152, táxi via Alfa Índia, portão número 3. Ok, Alfa Índia 03, 3157, 3152. Claro, táxi 4071 sem aborda, 4 horas e meia com fins. Gente, uma centena a bordo, altímetro 1-0-6, aguarde pro táxi 4071. Gente. O solo, Salvador, tá 3-4-5. Prossiga. Vai dar prioridade ao azul? 3-4-5-5 já iniciou o pushback? Gente, devido à posição, vai prosseguir no pushback e será o primeiro no táxi. 398, seu solo aos 15, direito, 2 do lado solo. Obrigado. Paulo, boa noite, boa na 398, livrando na 6 toda. Bono 398, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, Bono 398. Salvador, Avianca 6310, na posição 1, gate 1 para o pushback acionar. Autorizado, chama para o táxi. Táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Solo Salvador, está 3-4-5 no táxi, POB é de 1-60, são 6 horas e 10, Guarulhos. A bordo, altímetro 1-0-1-6, táxi via parte principal, reparte através do portão 612. Através da visual, visual com gol. Gente, observe o gol estacionando no portão número 5. Após táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chame torre 18, decimal 6, bom voo 3455. Azul 4071, segue o Airbus da TAM no táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera Chame Torre 1 noite decimal 6, bom voo. Via Juliette Alfa, segue Airbus 1186, boa noite, 4071. Solo Avianca 6310, pronto táxi 99, Aracaju, 3 horas autonomia. Vicente Avianca 6310, 99 a bordo, altímetro no 06, aguarde para o táxi. Guarda. Alô, 1398. Mantendo posição aqui, não tem indicação eletrônica aqui pra chegar no box 5, não tem balizador e tem aeronaves aqui passando atrás de mim, eu tenho que parar nessa posição, ok? Ciente, vamos informar infra aero que não... que está mantendo posição antes do portão número 5. Ok. O Avianca 6310 aguardando para iniciar o táxi. A gente vai aguardar a passagem de duas aeronaves à sua direita, 6310. Boa noite, Torre de Salvador, espera da 104-3435. Ah, 3455, está autorizado, alinhar e decolar. Vento de 180 graus, 109. Alinhar e decolar, pista 10, 3435. Aero táxi via Índia e Alfa, seguindo a aeronave da Azul. No ponto de espera, chame torre 18 decimal 6 dúzia, bom voo. Sim, segue o Azul via Índia e Alfa, chama a torre quando no ponto de espera, 63, 1 já. Salvador, outra... 3662. 3662, prossiga. Autorização Natal. M. Autorização para Natal, nível 390, está 3662. 7390 Natal, saída prevista a Fuca, transição Zipar, aguarde cópia. Fuca, Zipar e aguarda. Salvador, boa noite, azul 4071, ponto espera da 11.